Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Venha daí para falarmos sobre mais um, neste caso eu ia dizer mais um livro. Bem, e é sobre mais um livro também, porque também temos um livro em cima da mesa hoje, além de um disco. A minha convidada é a Linda Leonardo, e não vem sozinha, traz também o Ricardo Maria Loura. Sejam os dois bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui, por terem aceito também este convite. Eu normalmente, quando estávamos a falar sobre isso agora em off, sobre os autores que eu trago aqui às Madragoas, e normalmente eu começo por e são pessoas que ou vêm aqui pela primeira vez ou que, enfim, não podemos dizer que o público da Rádio Amália esteja muito familiarizado com elas, e por isso normalmente a minha primeira pergunta é sempre peço para que, para que a pessoa se apresente. Neste caso, as pessoas já conhecem a Linda Leonardo, o público da Rádio Amália já conhece a Linda Leonardo. De qualquer das formas, eu proponho um desafio diferente. Como é que eu peço ao Ricardo para apresentar a Linda Leonardo e a Linda Leonardo para apresentar o Ricardo antes de começarmos esta conversa? Bem, força, vá. Vamos a isso. Então, eu tenho a função de apresentar o Ricardo, é isso? Sim, sim, sim. O Ricardo Maria Loura é um amigo meu que eu conheci casualmente numa noite de festagem, em que casualmente ficámos sentados na mesma mesa e, enfim, eu já conhecia o nome Ricardo Maria Loura ligado à poesia. E foi como, quando ele também me conheceu a mim, que foi um pouco antes da saída do livro para o mercado, e foi assim, ele começou a folhear o livro e começou a declamar algumas coisas que lá estão dentro, e vamos... de facto a mim ficou-me logo aquela voz, aquela forma de declamar, ficou-me na alma, e eu fiquei completamente fascinada por aquela forma de dizer e tudo isso. Portanto, foi assim que conheci o Ricardo, e depois comecei a investigar mais coisas na net. Ele tem, inclusivamente, tem uma página que é o Poeta no Facebook. Tem também... Podem passar por lá. Estou a dizer que podem passar por lá, devem passar por lá, por essa página do Ricardo Maria Loura. E tem outras coisas noutros sites também. Nomeadamente no Observador. Pensador. No Pensador, tem várias coisas dele, tem vários livros editados. Sim. Bom, pronto, mas isso é antes de mim. Depois de mim, foi aquilo que eu ouvi e foi aquilo que me agarrou. À parte de gostar muito dele como amigo, como enfim, como poeta também, adoro o Ricardo a escrever também. E está, o Ricardo também está aqui connosco nesta conversa hoje com a Linda Leonardo, e por isso, Ricardo, eu queria que fosses tu também apresentar a minha convidada de hoje, a Linda Leonardo. Vamos a isso, eu acho que... Vou tentar. Muito obrigado pelo convite, Linda, em primeiro lugar, e obrigado ao seu programa, que acho excepcional, é uma boa companhia para as noites. Muito obrigado, Ricardo. De viagem, não só. Como é que se apresenta uma pessoa carismática, de forma difícil? Eu conheci a Linda da mesma maneira, mas já a conhecia também de nome. Não a conhecia, era ligada à poesia no sentido de escrita. Eu conhecia nesse dia como escritora, como poetisa. Eu conhecia a Linda ligada ao fado, éramos amigos no Facebook, mas daqueles amigos ligados à mesma paixão, não é? Ao fado, à poesia, mas não pensava que Linda escrevesse. E nesse dia eu tive o prazer, então, finalmente, de conhecer um lado da Linda, e não conhecia, não era por falta de divulgação, não conhecia porque sempre que eu via falar da Linda, ou sempre que via a Linda, via-a a cantar. Nunca tinha acontecido, não é? E tive este livro na mão nesse dia, comecei a folhear. A prova. Porque ele ainda não tinha saído. É verdade, foi a prova do livro, e comecei a folhear, e naquele final de noite, numa casa de fados, onde é o momento em que tudo acontece, pronto, cruzei-me com uma pessoa de quem gostei imenso, que escreve muito bem, que canta muito bem, e que, com quem comecei a estreitar laços de amizade muito grandes. E são dois amigos, então, que vamos ter aqui hoje nas Madragoas ao longo desta hora de conversa. Linda Leonardo, uma voz, como dissemos, bem conhecida dos ouvintes da Rádio Amália, e que tem passado a ti até com alguma insistência nos últimos tempos, e ainda bem, nós gostamos sempre de ouvir ouvir com muitos temas e é temas disco Rádio que Amália. É disco Rádio Amália e temas que fazem parte desse disco Rádio Amália, como disseste muito bem, o Eterno Fado. E vamos começar por aí. Este Eterno Fado era um disco que já existia, um disco que já tinha história e que fica a conhecer um novo capítulo dessa história no ano de 2018. Explica-me aqui a história deste teu disco, deste Eterno Fado que finalmente está aí editado bem em Portugal. Este Eterno Fado é um disco que eu tenho a coragem de fazer em 2006, com produção de Marino Freitas, que é fantástico a produzir, com vários músicos, várias faixas etárias, várias sonoridades. Por isso costumamos dizer que mais do que um disco, isto é um documento. E eu tive a coragem, de facto, de gravar este disco, pago por mim, claro, e procurar, depois do trabalho estar feito, procurar editor em Portugal, o que não foi fácil, porque não tive nenhuma editora em Portugal que se interessasse pelo disco. O que nos levou, quando eu digo nos, engloba aqui o Marino de Freitas, o que nos levou a contactar editoras estrangeiras, nomeadamente a Arc Music, em Londres, que, ao receber o nosso e-mail, disse logo que sim, que estavam interessados em editar o trabalho. Depois eu, mediante essa resposta positiva, pensei, bom, eu gostava muito que o disco fosse divulgado pelo mundo, mas também gostava muito que fosse divulgado pelo meu país, de uma forma mais estreita. Então vou deixar o território português virgem, para que, pá, quem sabe, ainda consiga arranjar uma editora em Portugal. Porque é sempre diferente ter uma editora em Portugal, as relações são mais estreitas, é mais intenso do que ter uma editora... Como é evidente. Não é verdade? Pronto, daí eu ter deixado e não assinei contrato para a distribuição em Portugal. Epá, e decorreram 11 anos. E nunca se conseguiu editora nenhuma. Porquê isso aconteceu, tendo em conta que o disco tem, quer dizer, tem uma qualidade que parece-me indiscutível, e que ao mesmo tempo sendo gravado em 2006, tem uma frescura, continua a ter uma frescura. Sendo assim, porquê que foi tão difícil encontrar uma... Eu não sei responder a isso. Penso que... Nessa altura, o Fado ainda não tinha sido eleito Património Imaterial da Humanidade, porque a partir daí começaram a surgir vozes assim como cogumelos, não é? Antes disso, não. Portanto, eu penso que o que posso dizer acerca disso é que as editoras em Portugal com as quais contactámos, o que nos disseram foi a editora A, porque não podia abraçar este projeto porque ia lançar a artista B. A editora C, porque ia lançar a artista D. E por aí adiante, percebe? Houve uma... A editora que eu cheguei a deixar lá a ficar mesmo a cópia do disco e a cópia do master, digamos assim, fotografias, tudo isso, e no entanto não abraçaram o projeto. Agora, o porquê eu deixo ficar assim um grande ponto de interrogação. Talvez porque, olha, tem que ver com a semelhança de tudo o que se tem passado com a minha carreira, que já tem 35 anos. Se calhar as coisas estão todas entrelaçadas umas nas outras. Eu fico ao ponto de interrogação. 35 anos de fado, e a minha pergunta é, o que é que mudou nestes 35 anos, Linda? Imensas coisas, enquanto que eu comecei a cantar em 1984, contra a vontade dos meus familiares, porque achavam, de certa forma era assim, achavam que o fado era um ambiente dúbio e, portanto, as pessoas que já estavam afirmadas, que já tinham nome, pronto, já tinham, aquelas que iam começar teriam que passar por caminhos mais tenebrosos para serem alguém. Essa era a opinião das pessoas, dos meus familiares chegados. Mas a paixão pelo fado foi tal que eu quis seguir o fado como profissão e, na verdade, abdiquei de tudo para cantar. E nessa altura, se eu dissesse, estou a cantar fado numa casa em tal sítio, as coisas eram sempre vistas de uma forma um bocadinho um bocadinho depreciativa, porque havia um preconceito. Como? Sentiste esse preconceito? Senti esse preconceito. Sabes que o horário das casas de fado não se compara com os horários agora. Os fados de antes começavam às 10 da noite e acabavam às 3 da manhã. Hoje em dia até vão a tempo de ouvir este programa. Ou seja, muitas vezes vão dar fados ao pequeno almoço agora, não é? Agora, pronto, numa situação normal, os fados começam às 7h30, 8 da noite, e quando é 11h30, meia-noite estão acabados. Mas de antes não era assim. E, portanto, isso obrigava a um horário noturno, noturno, noturno, não é? E todas essas coisas eram vistas pela maior parte das pessoas, não é? Que enfim, nem imaginam o que é cantar e esta vida noturna. Há pessoas que nem sequer sabiam o que era o fado. Uma expressão muito usada nas pessoas. Ah, fulana, ela canta o fado. Quer dizer, no fundo, não é, ela canta fado, ela canta jazz, ela canta canção, não é, ela canta o fado, percebe? Porque o fado era considerado uma canção banalíssima, que se cantava por aí nas esquinas, e os ceguinhos, e não sei o quê, para caçarem moedas e tal, etc. Eu acho que era, de facto, uma coisa muito, muito desprestigiante, diga-se de passagem, mas eu avancei. Mesmo sabendo que, por vezes, muita gente colocava em dúvida. Ah, canta o fado. Ela canta o fado e tal. E ainda bem que avançaste, Linda Leonardo. Por causa disso, temos connosco esse eterno fado. É o disco que nos acompanha ao longo desta edição das Madragoas e, por isso, sem perdermos mais tempo, vamos ouvir aqui dois temas desse disco. Linda, o que é que vamos ouvir? Escolhe aí. Olha, podemos ouvir para já o primeiro single do disco, Cara a Cara. Cara a Cara, muito bem. E depois, queres ir pensando ou queres adiantar já? O que é que vamos ouvir? Vai pensando. Sim, vamos pensando, à medida que vamos conversando, vamos pensando. Tens alguma coisa a dizer a propósito deste Cara a Cara? Este Cara a Cara, não tenho. A única coisa que tenho a dizer é que ele é um tema lindíssimo. Está magistralmente tocado pelo José Manuel Neto e pelo Diogo Clemente. Os arranjos são do Marino. Aliás, assim, devo dizer que, além da excelência da voz da Linda Leonardo, a minha convidada, também há a excelência dos músicos neste disco. Estavas muito bem acompanhada. Muito bem acompanhada. É por isso que eu digo, não faltou nada neste disco. Aliás, tudo o que é produzido pelo Marino Freitas é produzido com o coração. E ele pôs, de facto, o coração inteiro neste disco. Vamos ouvir então, Cara a Cara, Linda Leonardo, do disco Eterno Fado. Não sei se o meu coração se fartou da condição de bater só por bater. Se um segundo é uma hora, desde que te foste embora e eu não te voltei a ver. Ouço barulho na rua quando a saudade insinua que te tirei da cabeça e és tu quem burlanda de olhos na minha varanda à espera que eu apareça. O tempo para e ficamos cara a cara como alguém que se prepara para matar ou morrer. Mas a verdade é que vejo a eternidade a desfazer a saudade que tu me deste a beber. Passam dias, passam meses, com sorrisos muitas vezes, mas com lágrimas também. E o tempo vem de mansinho e ao ver-me faz-me um carinho. Sorri, mas não se detém. Quando já nem penso em ti e julgo que já esqueci o calor dos teus abraços, por um acaso ou por sina, vou a dobrar uma esquina e tropeço nos teus passos. O tempo para e ficamos cara a cara, como alguém que se prepara para matar ou morrer. Mas a verdade é que vejo a eternidade a desfazer a saudade que tu me deste a beber. Mas a verdade é que vejo a eternidade a desfazer a saudade que tu me deste a beber. Está com medo que alguém o queira matar. Anda tão envergonhado que diz que já nem é fado, nem julga que o fado exista. Porque quem sente vaidade em dar abrigo à saudade já não pode ser fadista. E depois o fado diz que não pode ser feliz na boca de toda a gente. E que talvez a meu lado possa voltar a ser fado como era antigamente. É por isso que eu lhe digo que quando lhe dou abrigo sinto o peito tão cansado. E um dia talvez consiga que ao chorar o fado diga que quer voltar a ser fado. Esta voz que me ultrapassa, este rio que corre em mim, esta força que me enlaça, esta paixão que me abraça, este amor que não tem fim. Ah, esta voz que não se cansa e que não posso calar, veste-me a vida de esperança, é tempestade e bonança, é o meu fado a pulsar. Não me cerrem os portões, nem me impeçam de sonhar. Neste mundo de ilusões, eu tenho três corações. Eu, o fado e o meu cantar. Vamos indo lado a lado, como a rosa e seus espinhos. Como um navio ancorado, eu ando abraçado ao fado. Não me cortem os caminhos. Como os sinos lá da igreja, faço ouvir os fados meus. Não venha mal nem inveja, pois tenho quem me proteja, e é por vontade de Deus. É um poema da Linda Leonardo que está incluído neste livro que hoje também nos acompanha, chama-se Meu Eterno Fado. Antes tínhamos ouvido então aquele que foi o single do disco, aquele tema com mais força logo a seguir ao lançamento do disco, já em 2006, esse Na Boca de Toda a Gente. Como é que se chama este poema que acabamos de ouvir? Foi por vontade de Deus? É por vontade de Deus. É por vontade de Deus. Quando começaste a ler os poemas da Linda Leonardo, Ricardo, como disseste há pouco, sentiste logo, identificaste logo com eles e sentiste logo uma força destes poemas e destes versos. O que é que te mais surpreendeu na escrita da Linda Leonardo? De alguma forma, a forma aguçada, como as palavras são tratadas, transformadas em versos, os versos que dão origem às quadras, por sua vez às cestilhas, ao ritmo, à cadência, há movimento, há imagens imediatas que nos transportam, não há engonhanços, como costumo dizer, as frases, e isso percebe-se que não é qualquer coisa de pensado, é qualquer coisa que vem de dentro, porque tem que haver naturalidade. Vão diretas ao ponto, não é? Direto. Exato. Ao essencial. Tem que vir de... Não são versos, não quero com isto dizer que versos por encomenda às vezes não saiam também de forma natural, não é? Mas são versos que nascem quando eles querem nascer. Há sempre esta dualidade. Nós podemos nos forçar a nós próprios a escrever. É um facto que podemos. Quem sabe escrever, escreve. Sim, claro. E podemos deixar que nasça num dado momento em que estejamos à espera que os versos nascem. Mas no caso da Linda Leonardo nota-se uma espécie de espontaneidade. É imediato, e é aí que nasce a poesia mais profunda. Não quero com isto dizer que se eu decidi escrever pegando numa temática, a linha que separa o eu decidi com o ter nascido é muito subtil, porque uma coisa que eu decidi escrever de repente transforma-se em alguma coisa que nasce naturalmente. Só o ter decidido escrever é que posso ter sido eu. Agora vou escrever. Mas já venho homologado por qualquer coisa que senti necessidade de fazer. De qualquer maneira, é imediata a maneira como estes versos da Linda me atraíram, e eu sou muito seletivo com isso. E é importante, talvez tenha a ver com isso que acabaste de dizer, com o facto de ser seletivo. É importante para um declamador sentir essa identificação imediata com o poema? Ninguém consegue transformar pilecas em cavalos de corrida, por mais que se queira, não é? Por mais que alguém diga muito bem versos, os versos não tiverem qualidade, podem de facto ficar melhores, mas nunca ficam com a dimensão que poderiam eventualmente ter. Portanto, ninguém, por mais bem que diga, vai dizê-los melhor do que estão escritos. Tu leste... É a minha opinião. Leste, disseste, aliás, muito bem, como acabámos de ouvir esse poema da Linda Leonardo. Isso requer alguma preparação? Tu consegues pegar num livro, abrir o livro e ler logo assim tão bem de imediato? Explica-me aí também como é que é o teu processo enquanto declamador e como é que a poesia encontra lugar tão bem na tua voz. O declamador é posterior ao escritor. Eu não dizia versos, disse por insistência de algumas pessoas em torno de mim, mas respondendo a essa pergunta, de facto eu consigo abrir um livro e dizer um poema, mas para isso o poema depois tem que estar bem escrito, não é? Porque estar bem escrito significa obedecer, quer queiramos, quer não, a certas e determinadas regras. Há regras para os versos. Mas também há, muitas vezes a naturalidade retira a exigência da forma. Mas quando a naturalidade lá está e surge, muitas vezes dá logo a forma certa. Portanto, o que eu quero dizer é que se eu tiver receio, vou ver. Por exemplo, eu posso abrir qualquer, isto não é para nós estarmos aqui, mas eu posso pegar em qualquer coisa da Linda que eu não tenha lido ainda, porque eu estou confortável, eu sei que vou conseguir dizê-lo bem, ou não vou precisar de ler antes. Mas isso requer uma técnica qualquer. Há uma técnica, há um treino quase, ou não? Autoconfiança. Autoconfiança? Why not? Muito bem. Ricardo Maria Louro, convidado também das Madragoas, numa noite em que eu converso com a Linda Leonardo. Linda, e esta vertente da escrita, quando é que surgiu na tua vida? Falaste-me já aqui um bocadinho do percurso no fado e na música. E a escrita, surgiu na mesma altura em que começas a cantar o fado? Surgiu antes ou foi uma descoberta depois? Olha, António, eu tenho... O Eterno Fado foi gravado, como falámos, em 2006 e foi editado pela editora Art Music em 2007. E já consta nesse trabalho dois temas meus. Aliás, constam dois poemas e consta uma música. O escrever acontecia na minha vida, esporadicamente. Mas, de há uns dois, três anos para cá, comecei a sentir necessidade de escrever com mais dá dois ou três anos para cá é recorrente, percebes? Tipo, eu ouço ou vejo qualquer coisa ou sou invadida por uma sensação ou por uma emoção e aquilo despoleta logo em mim a vontade de passar pelo papel. É mesmo uma necessidade quase física de escrever? Mesmo uma necessidade quase física. E estes poemas que podemos encontrar aqui neste livro, O Meu Eterno Fado, qual é que foi o processo? São poemas mais antigos? Não. Tenho aqui algumas coisas que já estavam escritas, uma meia dúzia de coisas, sei lá. E depois tenho coisas que escrevi, mas que normalmente eu escrevo mais... com métricas, com as métricas do fado. Eu escrevo basicamente para fado. Uhum. E sou do fado. Tenho 35 anos de fado. E isso é muito importante depois para a parte da escrita. É muito importante. Mesmo uma questão de respeito às métricas. Onde é que nós podemos encontrar este livro, Linda? Este livro podem encontrar na Livraria Distopia, que está assim, ali, assim como o disco. Não? Assim como o disco, assim como o disco, sim. Que está ali em frente à Casa Museu Amália, há uma discoteca e livraria que é a Distopia. Rua de São Bento, não é? Na Rua de São Bento, exatamente. O disco pode encontrar-se também na Discoteca Lisboa, na Rua dos Fanqueiros. E há também, que eu não me consigo recordar o nome, algo em Almada que vende as duas coisas, o livro e o disco. E é isso, são lugares em que pode então ter este livro e ter também esse disco da Linda Leonardo. Também podem procurá-lo na FNAC. E também podem pedir o disco, perdão, também podem pedir o livro através das minhas coordenadas no Facebook. Tenho o meu perfil e tenho duas páginas. Página Linda Leonardo Fado, Linda Leonardo Poesia. Linda Leonardo Fado, Linda Leonardo Poesia, duas páginas, exatamente. Dois sites da Linda Leonardo, exatamente. Ela que também está no Facebook, procurem assim como o Ricardo Maria Louro. Já vamos à música, Ricardo, agora queremos ouvir aí mais um poema. Força, puxa aí o microfone para ti. E não vás. Não vás, amor, não vás. Fica só mais um instante. Já basta o que o tempo nos roubou quando as palavras ficaram sufocadas nas letras das canções que não cantamos. Mas agora que regressamos do tempo, não há tempo nem palavras, nem poesia, nem versos que possam contar o tempo que o tempo nos roubou. Não vás, amor, não vás. Fica só mais um instante. Vai longe aquele mar que nos unia. Como trilhamos novas ruas, novas rotas. Como ganhamos esta vã melancolia. Como vai longe a nostalgia dessa tarde. tarde. Como vai longe o pôr do sol naquele outono. Como é eterno o nosso fogo que não arde. E como é de hoje esse sossego, este abandono. Como está perto esta longura, esta distância, a tua presença, de não estares ao pé de mim. E como é louca a tua ausência, a nossa infância, o nosso lago, o nosso banco de jardim. Como vai longe este querer de não te querer. Como anda perto desta boca o desalento. Ai, como dói esta saudade de te ver. E como é longo de passar este momento. Amor é mar, segredos do teu cantar, ai Lisboa. mais dois temas do disco da Linda Leonardo. O disco, relembro, chama-se Eterno Fado. Ouvimos Tempo de Gaivotas e Lisboa Sei-te de Cor. A Linda, tens andado também a promover este teu disco, ele que foi editado então em Portugal pela primeira vez no ano de 2018, mas tinha sido gravado em 2006. Editado em 2007. Editado em 2007. Há bocadinho tinha dito eu que tinha sido editado em 2006, foi gravado em 2006 e editado em 2007, daí os 11 anos que passaram desde esse lançamento. Como é que evoluiu também a tua relação com este disco? Normalmente quando a pessoa edita um disco relaciona-se com os temas de uma maneira. 11 anos depois, qual é que é a tua relação com estes temas? Antes de mais, António, deixa-me dizer que passados 11 anos e não tendo eu uma resposta positiva de nenhuma editora portuguesa, propus novamente à Arc Music se queriam distribuir o CD em Portugal. E foi então com a parceria da Rádio Amália que o disco foi lançado e que, com a divulgação que a Rádio Amália tem vindo a fazer sobre o disco, tem sido muito positivo na medida em que tem dado a conhecer os temas que constam no disco, que muitos ninguém os conhecia. Conheciam. E o que é incrível, Linda, e desculpa interromper-te, é que qualquer tema dá para ser single. Eu fiquei muito impressionado com isso, ou seja, qualquer tema do disco, quase qualquer tema, dá para ser single. Por vezes num disco nós temos dois bons temas, até podemos ter 10 ou 12 temas bons, mas nem todos têm essa qualidade para ser single. No teu caso, eu acho que qualquer um que nós temos, e nós temos passado vários deles aqui ao longo do dia na Rádio Amália, qualquer um tem esse condão para ser single. São todos muito bons temas. E depois é assim, não esquecer que eu não me esqueci da pergunta que me fizeste. Já lá vamos. Já lá vou responder. É assim, não nos podemos esquecer que este disco tem uma produção de Marino de Freitas, uhum, que é top a produzir, é top a compor e é top a fazer arranjos. Portanto, eu fiz questão de neste disco gravar 5 temas de músicas tradicionais e o resto músicas próprias. Inclusivamente, o último tema é um tema que não é um fado, tanto mais que tem violino, violoncelo e piano, mas que é lindíssimo, é uma música minha, que foi também magistralmente orquestrado pelo Marino de Freitas. Como é que se chama esse tema? Chama-se Sono dos Anjos. Sono dos Anjos, muito bem. Portanto, com músicos bons, um produtor mágico, temas bonitos, com letras bonitas, só podia sair este disco belíssimo. E agora tu perguntas qual foi a relação que eu tive com este disco. Este disco, sabes que eu durante muito tempo chamei este disco Patinho Feio. Porquê que o chamavas Patinho Feio? Por graça. Feio? Porque para Portugal ele era o Patinho Feio. Sabes a história do Patinho Feio, não é? Sim, claro. Que se tornou num lindo cisne, não é? E na verdade foi o que aconteceu. Fiz até um poema que se chama Fado Cisne, que tem a ver com o que o meu disco foi ao longo destes 11 anos e depois o renascer deste disco no dia 12 de setembro de 2018. Esse Fado Cisne está incluído no livro? Está incluído, sim. Faça favor, Ricardo, de ler então aí o Fado Cisne. Vamos lá ouvir. Se Deus me permitiu estes meus versos e toda a luz da minha inspiração, renasço do meu mundo controverso e escrevo o que me pede o coração. E busco e solto tudo o que me assalta e acordo as sombras em que me revi. Então, faço este fado que me exalta e me trouxe de longe até aqui. Atravessei mil noites na cidade, em batalhas sem armas e sem guerra. Bebi taças de dor e ansiedade por trás da luz que o meu olhar encerra. E aquele patinho feio que vingou não tem asas de águia ou de condor, mas quis Deus que assim fosse e o transformou num lindo cisne em todo o seu esplendor. Thank you. tudo ficou diferente, diferente, quase perfeito. E tudo ficou diferente, diferente, quase perfeito. Os meus olhos se sorriem e há um jardim no meu peito. Os meus olhos se sorriem e há um jardim no meu peito. Meu cavaleiro, de onde vens? Do mar, da terra ou do céu? Que não me esqueço do bem. Que me deu, que não me esqueço do beijo que a tua boca me deu. Desertos por onde andei, de tão escura claridade. Desertos por onde andei, de tão escura claridade. Talvez porque do teu corpo como eu sentia saudade. Talvez porque do teu corpo o meu sentia saudade. No tudo ficou diferente, já nem sei viver sem ti. E tudo ficou diferente, já nem sei viver sem ti. Meu amante, meu amor, do teu beijo renasci. Primavera florida em tela pintada. Agora sou primavera florida em tela pintada. Sou aquele pássaro azul no alto da madrugada. Aquele pássaro azul no alto da madrugada. E depois de termos ouvido o Ricardo Maria Loura ler esse Fado Sismo da autoria da Linda Leonardo, ouvimos de novo Linda Leonardo neste quase perfeito na melodia do Fado Menor. Aqui está ele, um dos temas que podemos encontrar então nesse disco Eterno Fado, um disco que finalmente foi editado em Portugal em 2018 e tem o carimbo, o selo de qualidade da Rádio Amália. Hoje converso com a Linda Leonardo e também com o Ricardo Maria Loura, são eles os meus convidados nas Madragoas. Já me falaste sobre essa relação com os temas e sobre essa tua, digamos assim, e permite-me que use esta expressão, frustração por o disco não ter sido acolhido da forma como deveria ter sido em Portugal, mas em relação à própria fase da tua vida, certamente que estás numa fase diferente de há 11 anos, de há 12 anos. E estando numa por um lado, António, sim? Por um lado, nota, eu com menos 11 anos Tinha menos 11 anos. Tinhas menos 11 anos. Por um lado. E a relação também muda com estes poemas que cantaste há 12 anos? Não, nada mudou. Está tudo atual. Tudo atual. Está tudo atual. Também para ti. Também para ti. Também para mim. Está tudo atual. Esse tema que falaste agora, portanto, quase perfeito, é uma letra minha. Está tudo atual. O que talvez venha é um bocadinho a destempo. Mas isto era uma batalha que eu queria ganhar. E estás com muita vontade de cantar estes temas ao vivo? De novo, várias vezes? Muita, claro que muita. Porque este disco é um bebê para Portugal. É um bebê. Ninguém o conhece. Conhecem-no agora algumas pessoas, porque a Rádio Amália tem rodado bastante os temas. Porque ninguém os conhecia. Inclusivamente, dá-se... Isto é insólito. Pessoas que tinham o disco... Uhum. Aconteceu-me por duas vezes. Pessoas que tinham o disco, e sabes como é que é? Uma pessoa recebe um disco, foi oferecido, mete no bolso, leva para casa e está habituado a ouvir aí nos sítios onde se canta fado, está habituado a ouvir o Escrevo o Teu Nome, perdão, Na Boca Toda a Gente, o Pressentimentos e tal, e parou. E a Marcha de Lisboa Pequenina e parou. Ninguém sabe que lá está o Tempo de Gaivotas, o Cara a Cara, o Lisboa Aceito de Cor, o Fado Barco, que é um tema que o Tordo fez para mim, música e letra, com arranjos do Marino Freitas. Ninguém sabe que isso existe. E quando a Rádio Mali começa a fazer a rotação dos temas, houve e pessoas muito familiarizadas com o fado e comigo, e que me dizem, epá, engraçado, tenho o disco há tantos anos, pá, ouvi a Rádio Mali estar a passar um tema... Aquilo é mesmo bonito, pá. Pus-me bem naquilo. Epá, aquilo é mesmo bonito. Portanto, o que quer dizer que as pessoas muitas vezes não ouvem o que está nos discos. Ouvem sim e entra nelas aquilo que passa na rádio. E este disco tem passado por aqui na Rádio Amália. Linda, onde é que vais buscar a inspiração para estes poemas que estão aí no livro e que também cantas alguns deles no disco? Olha... essencialmente são coisas que eu sinto, são emoções. Essencialmente, não quer dizer que eu não possa fazer uma coisa mais engraçada, que até é muito mais fácil de fazer, uma coisa mais engraçada, ou alguém dizer-me, olha, eu gostava tanto de gravar uma coisa tua, tu que faz-me uma coisa, olha, baseada nisto ou naquilo, e aí eu visto aquela roupa, aquela roupagem, e escrevo como se aquilo fosse meu. Eu tenho uma quadra que diz assim: ser fadista é ser maior, é sentir como ninguém, aquele desgosto de amor que foi desgosto de alguém. O mesmo se pode adaptar para o poeta. Linda Leonardo, fadista e poeta, convidada desta noite das Madrigoas. Estamos aqui na reta final, isto é assim, o tempo passa num instante. Antes de terminarmos, de darmos por terminada esta conversa, eu gostava que, já agora, o Ricardo lesse mais um poema para o final. Escolhem um poema. Já não estavas à espera, Ricardo, agora que eu te mandasse... Estou sempre à espera. Estás sempre preparadíssimo. Ricardo está sempre pronto. Sempre preparadíssimo. Ricardo, força. Poema para um amor ausente. Sonho desejado. Já chegou a primavera tão florida. Voltaram as andorinhas aos beirais. O meu amor lhes dissera na partida que sente saudades minhas por demais. Colhi rosas em botão avermelhado para meu cabelo enfeitar só para ti. Espalhei folhas pelo chão tão perfumado para sobre elas me deitar ao ver-te aqui. Meu amor há de chegar, tenho a certeza, com perfumes de jasmim e bem querer. Sete conchinhas do mar, uma beleza, sete estrelas para mim, para me oferecer. Virá pela madrugada sem demora, ao cantar do rouxinol encantador. As pétalas perfumadas, nessa hora, serão o doce lençol do nosso amor. Meu amor, veio-me abraçar naquele dia, na brancura do seu véu, luz de quimera. Meu amor, veio para me amar, minha alegria, e depois voltou ao céu, onde me espera. Um dos poemas incluídos, então, neste Meu Eterno Fado, livro de poesia da Linda Leonardo. Ela, além deste livro de poesia, veio aqui também às Madrigoas apresentar o disco Eterno Fado, um disco que, relembro, é um disco Rádio Amália, tem esse nosso carimbo Rádio Amália e que merece mesmo a pena ser ouvido. Reta final destas Madragoas, já temos aqui para o final guardadinho o Escrevo o Teu Nome, o segundo single deste Eterno Fado. Linda, queres dizer alguma coisa a propósito deste tema, deste Escrevo o Teu Nome, que guardámos aqui para o final da conversa? Escrevo o Teu Nome é um tema lindíssimo de Carlos Baleia, do poeta Carlos Baleia, cuja música foi feita pelo maestro Marino Freitas e que está uma coisa lindíssima, coisa sublime. Vamos ouvir o Escrevo o Teu Nome então para o final da conversa. Queres acrescentar mais alguma coisa, Linda? Alguma coisa que ficou por dizer Estamos e que queres no dizer? Final. Estamos mesmo no final. O que eu quero acrescentar é agradecer o convite da Rádio Amália, o teu convite para fazer aqui as Madragoas da Amália, programa com o qual eu me familiarizo quase diariamente. Quero agradecer ao meu querido Ricardo Maria Louro, que por ter vindo, por ter aceito o convite e ter declamado as minhas coisas, sempre com este sentimento caloroso e de amizade. Aos nossos ouvintes que nos estão, que estiveram a acompanhar-nos ao longo deste programa, um grande beijinho e comprem o livro ou comprem o disco, porque vale a pena. Muito obrigada a todos. E para mais informações passe pelo Facebook da Linda Leonardo, ela também tem site, aliás, mais do que um site, pesquise Linda Leonardo no Google, vai certamente encontrar essas páginas com várias informações, inclusive informações sobre onde encontrar tanto o livro como o disco, apesar de nesta conversa termos falado sobre isso. Esta conversa que vai ficar disponível lá em podcast. Despeta aí dos ouvintes também, Ricardo. Um tchauzinho, um abraço. Um grande abraço, António. Obrigado pelo... E também te podemos encontrar nas redes sociais e coisas tuas, podemos encontrar coisas as tuas na internet, pesquisem Ricardo Maria Louro para ficarem também a conhecer melhor o trabalho e a voz do Ricardo. Terminamos assim e terminamos bem com um dos temas do disco Eterno Fado, Escrevo o Teu Nome. As Madragoas regressam amanhã. Para todos, então, um forte abraço. Na verdade, eu estou a dizer que regressam amanhã, mas este programa, nós já combinamos que este programa é gravado e vai passar numa sexta-feira. Por isso, bom fim de semana, meus caros. Hein? Que sorte. Um abraço. Escrevi teu nome na areia e juntei-lhe um coração. Veio um mar de maré cheia, levou-nos em turbilhão, levou-os em turbilhão. Vida no teu nome e um coração deslizando na loucura que o consome, na loucura que o consome. Há sinais de ti, em vez de virem saudades, e em meus braços que estendi, só agarrei tempestades, só agarrei tempestades. O coração já me esqueço, mas vou teu nome escrevendo à espera do teu regresso.